Controle Gol 1093. Controle Salvador, Gol 1093. Prossiga. A porta aqui, rádio. Controle Salvador, cheque rádio, Gol 1093. Recebendo 5. Confirme. Recebendo 5. Não consegui copiar, senhor. Recebendo 5. Ok, 5 por 5. Compreendido. Gol 1093. No 759, a senhora identificação autorizada via Bolch para 2.000 pés, ajuste 1014. Apresolo 2-1, decola da 1-0, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5-5-2-0, controle 1-2-0, decimal 8. Deixa-me pronto, azul 4040. 093, estabilizado em ILS. Chega à torre 1895. Copio 093. 93. Bom dia, tráfego. Ainda não avistado, senhor. Ajuste agora a 1014. Continua a aproximação, reporte quando avistando, tem voz travada, gol 1093. Informará, agora está 2 milhas do externo, informa também que perdeu contato com o controle, chamou várias vezes, não respondeu. Copiado, senhor, vou falar com ele. Passando Tango, confirmando o destino ao Serra Delta, Lima Air, decolando 17. Para Serra Delta Lima Eco, autorizado uma centena inicialmente, plano Yankee, após 150 milhas, 150 milhas do bairro de Salvador, cancela, prossegue visual 085, correto, disponível, direto. A decolada 17, com curva à direita após decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto. Aciona 5527, controle 1208, torre 1 no 8, decimal 95. Pista úmida, não chove agora sobre o campo. Visibilidade de aproximadamente 4 km. Ok, bom, 093, avistando agora a 807. Se estiver ciente, confirme, o trem baixo travado? Baixado travado. Não copiei. Baixado travado. 1093, pouso autorizado, pista 10, o vento agora é de 250 graus com 02 nós. Autorizado, pouso, voo 1093. Tá, só passando com o Sango, tem um bom voo, bom dia. Zero 93 no solo aos 45. Libera a vista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Ainda à direita, solo 21, 1993, boa. Autorizado. Obrigado, Alfa de Leste do 11, 093. Salvador, bom dia, TAM 3153, formação Juliette. TAM 3153, Galeão, copia 360. Pronto, copia. 3153, Galeão, aprovado 3620, na rota direto Irume, India Romeo Uniforme Mike India Irume, após intercepta per November 857 até Moço. Após Moço, vai seguir conforme rota do plano. Paladão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5521, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, direto Irume, apernovendo 857, Moço. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irume. Transponder 5521, controle 208, TAM 3153. Correto, portão 2, chame pronto, TAM 3153. Chamada. Salvador, muito bom dia, eu chamei a 6211. A gente vai informar tranquilo. Eu vou para o Galeão pela Uniforme, November 8.7. Por favor, qual é a saída prevista? O 961, chamando qual é o Galeão? Não, é o 6211. O 6211, prevista preferencial pela Uniforme November 8.57, até Moço. Será da Euleda Irume, a subida. Essa é o Euleda. Tá livre, Azul 4-0-4-0, chama o táxi. Uma milha e meia de Luna Gol 1795. Na torre 1895. 8.95, muito obrigado. Para o pushback no 02, o TAM 3153. TAM número 2, setor, só mais um minuto agora. Guardando. é o Gol 19759. Bom dia, Gol 1759, tráfego avistado, ajuste no 014, chegue trem. Trem checado na pista 10. Gol 1759, pouso autorizado, pistão no 0, pista úmida, vento de 240 graus com 039. Não autorizado, Gol 1759, obrigado. Azul 4040 para o táxi, também de 91-2050, Galeão. Beleza, Andy Alfa, quanto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Bom voo e bom dia, 4040. 0 no 4, 18, 95, espera no 0, bom dia, 4040. Salvador, bom dia, Azul 4040, pode ficar dando 0, pronto. Azul 4040, bom dia, linha e mantém na pista 10, senhor. E mantém no 10, Azul 4040. Bolo 759, no solo 54, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Espera aí, João 2. Estou sem estimado para o Tantra, 153. Pelo, tá livre, chama o Tantra, 253. Estou em estado de chamar Tantra, 253. Gol 1759, Vitor. Gol 1759, Tantra de Alfa, guardando a cidade Juliette para ingresso. Alinhar, sem decolagem da 10, o vento 250 graus com 03 nós. Confirmar, 4040. Sem decolagem, dono 0, vento variável com 3 nós. Sem decolagem, 4040. Zero, decola em 56, controle em 208. Bom voo, bom dia. 208, azul 4040. 4 de Salvador, bom dia, o azul 4040. Decolou na Arbor, eleva, cruzando 1000 pés. 040, contato radar, A transmissão foi muito baixa, contrário, poderia repetir? Contato radar, direto Elefa 360. Está presente Elefa, subindo 360, azul 4040. Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5536, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, apertura 17, pista 10, curva esquerda, Cuca, Jamaracaju, 5536, 120, 80, TAM 3890. Correto, TAM 3890, portão 9, chame pronto, pushback. Vai, chama. Informação, quilo, autorização, cantina, 6, 4, 0. Só um minuto, copa, prepara da El Leda Motiva. Táxi, escuta, da El Leda Motiva. Táxi, o TAN 3153, Campinas, 3 horas e 30, POB 154. Direita, Indy Alfa, atmosfera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Bom voo, bom dia, da 3153. Ponto, espera no zero, vai chamar 1895-3153, bom dia. 759, Juliette, portão 04, observando a liberação do Airbus. Juliette 04, atento ao Airbus, bora 759. Salvador, bom dia, TAN 3153, ponto, espera pronto. TESA 353, está livre, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado, alinha e decola, ou no zero, TAN 3153. Pro 201, pronto, cópia. Precisa. 201, Campinas, aprovado 340, via Pesulo 10, até por base. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após prossegue na Zulu Uno 6, até Belo Horizonte para o Hotel Zulu. Após prossegue conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, 340, via Anderson do 10. Base, Anderson, 1,6, Bravo, Zé, conforme o do plano. Decola da 1,0, cruzando a direita, partida da El, Leda, Mótima. Aciona 5,4,6 e o controle 1,2,0, decimal 1. Azul, 4,2,0. Correto, portão 1, chame pronto, pushback, 4,2,0. 4,2,0. ...040, chamo Centro Recife, frequência 288. Recife 288, bom dia, Azul 4040. 290, portão 9, tá livre, chama o táxi. Pode chamar, tá 3809, 3890. Decola 03, controle 120, decimal 8, bom dia, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3153, vai cruzar 1400 na Euleda. 153, via da El, Salvador 360. 360, na El 3153. Pode voar na Brodileda aqui, o 3153? Autorizado. Direto Leda, obrigado. Geral 9970, autorizado a chegada mar e desce para o nível de voo 050. Somente o 9970. 3850, está no canhão. Pelo uniforme 9857, está na posição 5. D6211, Zé Leão aprovado 360. Vai prosseguir via P9B857 até Mulso, Mike Oscar Lima Serra, uniforme Moço e após conforme. Decola da 1-0, curva direita após decolagem na subida da El, após Leta e após Irume. Índia Romeu, uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. É 6211, autorizado Galeão, 360, pela uniforme 9857, até Moço, depois embora. Decola da posição no 0, curva direita, Dael, Leta e Irume. Transponder 552, controle 1208. 6211, portão 5, pronto, pushback. Chamarei pronto, pushback. 3290, POB de 132, Fortaleza, 3 horas 55 de autonomia, tá pronto? Parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Convoi, bom dia, tá 3890. Bom dia, Pátio, Índia, Alfa, ponto espero, chama sua 3290. Tango, autorizado a adicionar, portão. Bom dia, o TAM 3890, próximo considera pistão no 0, pronto. TAM 3890, bom dia, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, retorno 80 graus, 08. Autorizado alinhar e decolar o 3890. Recife 3153, bom dia. 13325. Vai chamar 3325, 3153. Autorizado o táxi, porta para ingresso em 7, autóctone. 9970, voa direto Duna, descendo para o 050. Terminou 9970, controle não possui o senhor. Duas aeronaves modularam para o controle, confirme. Geral, você precisa aumentar. Próximo, o que mais? 9970, Duna descendo para 2000 pés com ajuste no 014. Pozos, 5572, o transponder, controle opere 1-20.8. Oxenea 6225, autorizado Brasília, nível 380, rota conforme plano de voo via Brasil 1, teste de cola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbora, Elefa 5572, transponder, Salvador, opere 1208, Oxenea 6225. Correto, segundo ponto, puxa de acionamento. Não é na próxima, será puxa acionamento 6225. Localizador, avistamento 570. Avistamento 570, completa com a torre 1-1895. 1895 até já, 570. Torre Salvador, bom dia, avistamento 570. Avistamento 570, bom dia, vento 1-30 graus, 07 nós. Confirma, visual campo. Visual com campo. Autorizado pouso, costuma 0, vento 1-30 graus, 089, o avistamento 570. Você pousa 990, a pista seca? Se encontra úmida. Ciente, 6570. Salvador, bom dia, no 1093, posição 1-1, sem transformação, pela autorização com o fim. Então, mantém agora. Pronto, aberto. Chegamos 360. Bom fim, 360. Autorizado, decolagem pista 1-0, primeira curva direita. Após decolagem, descida a subida Arbor, Elefa. A rota via Zulu 21, 5567 transponder, controle opere 1-20.8. 6-0 autorizado, via Zulu 21, decola da 1-0, curva direita, perfil Arbor, Elefa, 5567 transponder e 1-20.8 é o controle, o 1-0-93. Bordão 11, estamos com pronto, para estacionar. Estacionar, obrigado. Salve, Salvador, eu vou estacionar 6-2-1-1, portão contigo para o posto de estacionamento. Bordão 5, 6-2-1, autorizado, sem flex. Chamar ao táxi, 6-2-1. Santana do Gol, por 900 e para a cobrança de direção, Galeão, W27, uma informação, pelo. 1963 Galeão, cópia. Cópia. 3 Galeão, 360. Decolando de pista 1-0, primeira curva direita após decolagem. O perfil da subida da Euleda após Irume. A onde intercepta Open November 857 e segue conforme o plano. 5563, o transponder, controle opere 120.8. Autorizado 360 para o Galeão, continuação da sua decolagem da 1-0, com curva direita, o perfil da Euleda Irume. Onde interceptar Open November 857. Você vê o transporte, 1208, para o Golfo 963, quando pronto para o também 570, só usando 8, direita só 1, usando decimal 1. Na última eu poderia confirmar a frequência. 1211. 1211, nossa garro, bem acertado. Final 9970, completa com a torre, 1-1895. Geral 9970, reporte externo, 3 checando, visual ao campo. Aston Tango, decolou no 9, controle 120, décima 8. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar, estou para uma centena, ia sair da árvore. Somente mantenha 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Vai manter 3 mil, Alfa Tango Tango. E o 5973 está autorizado 4 mil pés. 4 mil, 5973. Para o DAC, Oceania 6291, POB 114, 3 cintas de autonomia, alternando cabina. DAC em frente, após ingresso à Índia, e segue até o ponto de espera 90. No ponto de espera com a torre indo no 895, ajustado 1014, bom voo e bom dia. 1014, 2952, e a Índia, Oceania 6291, caso, parceiro. No 865 para a cópia. Liga para o 865. Brasília, 360, rota de tesouro 17. Decola 10, primeira curva direita. No perfil da subida, Arbon, Elefa. 5571 no código transponder, controle 120.8. No 865, largou para Brasília, no 360, rota do plano, pergunta 17. Decola na Arbon, transição Elefa, 5571. Transponder 1208, controle de saída para o voo 98. Correto, chamando pronto 10 para o pushback e acionamento. Só complementando, primeira curva direita, após decolagem. Primeira curva direita, vai chamar com esse pronto, acionamento, volo Rio 5973, desça para 2100, autorizado sinal, reporte estabilizado. A potência está autorizada uma centena. Eu sou chamado para pouso. Solo 22, direita solo, descendo a sinal 1. Solo 0, solo 5, meio voo, solo 0, 5, descendo a sinal 9, no 035. Captando regras modificadas 0923, sub em condições visuais para 105. Está proporcionando o sinal 1035. Para o destino. Atenção, navegadores. Obrigado, mais três, navegadores. Para o destino. Quanto para não terminar o pronto? 2-1-1, autorizado a linha de colapso no 021 no 60 graus, 0-1. Ali você fala não terminar, né, né, 2-1-1. Na escuta? Positivo. Ok, a posição do pódio 3 a 4 Romeu. O pessoal da Infraero pediu para o senhor aguardar na posição para chegar no sinalizador. Sim, obrigado. 4 Romeu. Salvador, Rio 5973, Daniel Aliança. 5973. Pode ficar aproximando, o reporte está entre checado. A última aeronave avistou a 1000 pés, a pista se encontra úmida, sem precipitação. Ok, embaixo travado, 5973, não passará. Xename 2-1-1, Close 2-5, controle 2-0, 10-8. 2-0-8, controle, Xename 2-1-1, grato, Matias. Pedrado Azul, Champagne. Você foi onde você vai estar? Colou, cruza 1000 pés para o 360, perfil da Eulida. Xename 2-1-1, contato radar, sou para o 360, via saída da El. Via da El para o 300, 6211. 6211, após 2000, vou a Leda. Após 2000, direto Leda, 6211, grato. Salvador, muito bom dia, seu passarinho 2229, pedi informação, quilo. Passarinho 2229, autorizado chega da Mário, vou na proa de Mário e reporte para a descida. Passarinho enviar o de descida. Esse é para o nível de voo 050, 2329. É, 050, passarela. Registrou com 1100, o Rio 5973. Nossa 3 autorizado com uso, pistão 0, vento 180 graus, 049. Tráfego Salvador, voo no 093, puxa aberto estacionamento, posição 1-1. Dado no 093, Shintax. Shintax, no 093. Rios, com 973, solo 29, direita solo, luzindo acima 1. 21, decimal 1, 29. Acione a posição e me reporte para o pushback. O no 865, eu estou com tráfego da companhia aí no 11, que já está quase ponto de táxi. Mas, está acionando a posição, eu vou cortar para o táxi. Chamar para o pushback, por 2 metros. Solo, Salvador, bom dia. E o Márcio Pedro, bom dia. 93, bom dia, bem-vindo. Alfa Kilo para o Pátio 3, atenção sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, atenção sinalizadores. Para o táxi do volume 096, com 119 a bordo, 3 horas e 3 minutos, mantém alterna Guarulhos. 093, autorizado táxi, Pátio Índia, até o ponto de esperada 10. No ponto de espera com a torre, no 895, ajustado em 14, bom voo e bom dia. Pátio Índia, no ponto de espera com 0, no 895, com 90, 14, com 093, obrigado. Solo, voo 963, chefe de acionamento, posição 7. Aguarde, no 963. Para o táxi azul 4201 com 102, 440, Ribeirão Preto. 4201, direita Índia, até o ponto de espera da 10, Lago à Torre, 1985, ajuste em 14, bom voo. E 14, direita Índia, ponto de espera chama a Torre 2895, 4201, graças, boa. O 1865 na escuta? Rodrigo, 1865. Você está pronto, puxa? Só estou aguardando aqui, o rapaz do Finger, tá, ele chegou agora. Ok, minha porta pronta. A reportar pronta, pode ser. O 963 na escuta? 963. Assim que o tráfego companhia cruzar a cauda, tá livre no 7, chama o táxi. 963, chama a táxi. Oi Salvador, bom dia, azul 4201, ponto espera da 10, pronto. Azul 4201, autorizado a linha de colapso no 0, vento 190 graus, 0,59. A linha e decola da 10, azul 4201. Salvador, gol 0-9-3, bom dia, 0-9-0, pronto. 0-9-3, ali mantém, 1-0. Mantém 1-0, 0-9-3. Seu peso, ajuste no 0-9-4. Também 62-1-1, chama Centro Recife, 1-3-3, decimal 2-5. 1-3-3-2-5, 62-1-1, grato, bom dia. Azul 42, correção, azul 5972, essa é a minha identificação. Azul 972. Controle em 20, décima 8. 208. Controle azul 4. 4201. Azul 4201, contato cadastro para o 340 via Sierra Dael. 340 Dael. 978, aciona a identificação. O 5978 na escuta. 4958, aciona a identificação. Do 4958, contato radar a 5 no milha, oeste do Gão de Salvador, voa na flor de Mário para a chegada Mário e reporta para a defesa. Alvaro Mário, reportarão. Qual é o nome dela?